Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos continuar a série de meditações no livro do Gênesis. Aproveito apenas para comunicar a vocês que nós estamos estendendo a nossa tenda, até por sugestão de algumas pessoas que são referência para nós. Além desse trabalho que temos feito de ministração dia após dia, nós iniciaremos no próximo ano, na primeira semana de março, um curso teológico e qualquer pessoa poderá participar. É claro que se ela já tiver o ensino médio, nós estamos procurando conveniar com duas faculdades para que esse instituto depois tenha sua validade junto ao MEC. Se bem que isso para nós não é o mais importante é que tenha validade perante o coração de Deus. O que tem nos faltado não são teólogos, tem nos faltado no Brasil e no mundo são pastores. Portanto, na primeira semana de março, nós estamos iniciando. Já temos o apoio de duas denominações, e esse instituto, teológico alcançará, várias denominações. Ele será interdenominacional. Claro que terá a nossa coordenação, mas estará aberto para outras denominações. Se você tiver interesse, nós vamos rapidamente, já no início do próximo mês, começar a disponibilizar endereço, informação, no site, no blog, para que você possa participar dessa formação bíblica, mesmo que vai inspirar o seu coração e teológica, que vai ampliar o seu conhecimento acerca do Logos divino, a saber, Jesus o Cristo, Jesus o Senhor, Jesus o Messias, o Mashiach. Nós vamos estudar muito sobre isso. As aulas serão, por extensão. Você poderá fazê-lo na sua casa. Nós daremos aula por vídeo. Será uma aula por mês e a obrigatoriedade de uma leitura e a entrega de um trabalho, de uma disciplina, de um trabalho por disciplina, melhor colocando. Mas aí, com o tempo, nós vamos especificando para você. A partir de novembro, vamos especificando de que maneira você poderá participar. Haverá também outros cursos, cursos para liderança, como temos feito, curso para casais, curso para juventude, cursos para instrumentistas e cantores, muitas vidas sendo edificadas. Então, ore por isso, para que o Senhor nos dê graça e toda a condição de realizar esse trabalho. Vamos então para o texto de Gênesis, no capítulo 28. Jacó parte para Mesopotâmia. Então Isaac chamou a Jacó à sua presença e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem. Não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, que é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos, que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para escolher ali uma esposa, e que ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não casar com uma mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalat, Bat Ismael, Maalat, filha de Ismael, neta de Abraão e irmão de Nebaiote. Jacó recebe uma visão divina. A partir do verso 10. Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já havia se posto no horizonte. Tomando uma das palavras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve o sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores e te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir em tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é esse lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel. Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar o caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a décima parte como oferta de louvor. Aleluia. O Senhor nos abençoa com a sua palavra. Algumas considerações historiográficas. A expressão Padã-Arã significa planície de Arã. Um outro nome para Arã Naharim, Mesopotâmia, capítulo 24, verso 10, que é a região da Síria que nós conhecemos hoje, e fica entre os rios Tigre e Eufrates. Arã, ou Arã, é o nome de uma cidade situada naquela planície e distante cerca de 450 quilômetros de Damasco, e ainda hoje conserva o mesmo nome. Um segundo destaque é que é claro que o mandamento divino para que seus filhos não se associem, especialmente por meio do matrimônio, com pessoas que não sejam sinceramente crentes no Deus da Bíblia, fica notório mais uma vez em outro texto. A bênção de Abraão, transmitida a Isaque, que por sua vez a comunicou a Jacó, é novamente proferida, o que denota a anuência de Isaque com a revelação de que Jacó e não Esaú haveria mesmo de ser o veículo da promessa do Senhor. Veja o entendimento do apóstolo Paulo no Novo Testamento quanto ao alcance da promessa sobre todos nós que cremos em Deus, em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Uma escadaria, como no sono revelatório de Jacó. Jacó teve um sonho, e esse sonho foi um sonho de revelação, um sonho revelatório. Uma escadaria, como as típicas escadas que ladeavam os zigurates mesopotâmicos da Torre de Babel. O movimento dos anjos significa o oferecimento generoso de Deus para ser o Senhor de Jacó, a exemplo do que disse a Jesus: em verdade, vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. Assim, o próprio Jesus é a verdadeira escada, a ponte entre o céu e a terra, e o único mediador entre Deus e a humanidade. João 14, 26, primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 5. A promessa agora é proferida a Jacó pelo próprio Yahvé, Deus da mesma forma, Deus da mesma forma como havia sido outorgada a Abraão e a Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro sonho revelatório que o Senhor me concedeu ainda menino, estava jogando bola e o Senhor me deu uma visão. E depois eu procurei meu pai, minha mãe, para que eles me explicassem o que eu tinha visto. E eles não souberam explicar e recomendaram que eu procurasse uma professora da escola dominical da minha igreja de origem. Eu esperei, tinha uns 10 anos, e sei por causa da professora que tinha na época, e compartilhei com ela, e ela me disse palavras abençoadas, mas não soube interpretar esse sonho revelatório. E depois que eu machuquei jogando bola, o Senhor Jesus no topo da escada, me chamava para subir a escada e eu não ia, continuava jogando. Daí mais uma vez me machucava, e quando me machucava, me tiraram do campo. E eu todo machucado, vieram alguns, hoje eu sei, seres celestiais, tinham uma aparência de labareda de fogo, e vinham, me tiravam do campo e diziam para mim: sobe a escada. E o Senhor lá no topo da escada, e dizendo para mim: vem agora. E quando ele disse: vem agora, eu falei: não, vou jogar mais. Vou jogar um pouco mais. E voltei todo estrupiado, machucado para o campo. E joguei mais um pouco, e na terceira vez me deram uma outra pancada. Levei uma outra pancada, típica de um jogo de garotos de futebol. E depois da terceira pancada, então fui retirado por esses seres, fui colocado no topo da escada, no primeiro degrau da escada, e lá no topo havia uma figura como a do Filho do Homem. Eu, na verdade, naquela época nem entendia esse conceito de Filho de Homem, só via Jesus mesmo, como Jesus, com a simplicidade de quem vê Jesus. E Jesus me chamava para subir a escada, e depois da terceira vez, então, eu subi a escada e o Senhor ministrou a minha vida. Essa foi a primeira experiência de sonho revelatório na minha vida. E a partir de então, eu sei que fiquei marcado pela presença de Deus. Depois voltei a me afastar, como o próprio sonho mostrava. É, tive que sofrer várias pancadas na adolescência para então me dobrar perante ele e aos 19 anos me converter efetivamente a Jesus e vir andar com ele, vir andar com ele. Irmãos, acreditem que Deus se revela a nós e se revela para nos trazer a bênção. Os anjos sobem e descem. Significa que os anjos estão aqui, próximos de nós, há milhares de anjos, e eles não são intercessores, nós não temos que orar para anjos, isso é um equívoco que acontece no mundo inteiro. Nós temos que orar ao Senhor, mas eles são servos ministradores do Senhor e ajudam ao Senhor, além de louvar e adorar o seu nome, eles ajudam nesse processo de conduzir esses jovens ou adultos, tirar da machucadura e colocar no início da escada, para que no livre-arbítrio nós possamos subir essa escada e ter um encontro real com Deus. Compartilhei essa palavra e volto para a proposição do texto. Verdadeiramente Deus está nesse lugar. E Deus está nesse lugar agora. Onde você está, você vai sentir a presença de Deus. Isaque abençoou Jacó e disse para que não se casasse com as filhas de Canaã, porque a bênção do Senhor não estava sobre esse povo. As cananeias eram idólatras. Recomendou que fosse à casa do seu tio Labão, se casasse com uma das primas. Jacó partiu de posse da bênção de Abraão e se foi em direção à casa de seu tio Labão, irmão de Rebeca. Esaú ficou revoltado com toda essa situação e sabendo que seus pais não queriam que ele se casasse com as filhas de Canaã, foi e tomou por mulher a filha de Ismael. Nessa situação, encontra-se a descendência de Ismael, que, mesmo tendo a bênção de Deus, não era o filho da promessa. E Esaú, que, mesmo sendo filho de Isaque, perdeu a bênção da primogenitura, vendeu a bênção da primogenitura e depois ainda foi enganado, então ficou nessa condição e se casou com os descendentes, com as descendentes de Ismael. Perdeu a bênção e a bênção do Senhor. Da linhagem de Ismael e Esaú, encontraremos os que vão estabelecer grande confronto com a linhagem de Abraão por Isaac. Isaac e Jacó, ou seja, Israel, tendo Jacó partido para a casa de seus familiares, a fim de que Esaú não o matasse, parou para dormir. E à noite teve um sonho. Sonhou que havia uma escada que ia da terra ao céu, e os anjos desciam e subiam por ela. Teve um sonho de revelação. Essa escada representa o acesso entre o perfeito, o eterno e infinito céu, infinito Senhor, com a finita vida nessa terra, sua transitoriedade e imperfeição. O único que fez esse acesso de modo pleno, ao ponto de podermos associar com a imagem da escada, é Jesus. Jesus é a escada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus é o perfeito e eterno, amoroso Deus, que assumiu a fragilidade na vida terrena. E tendo assumido a vida terrena, se tornou frágil e se tornou pecado para que nós pudéssemos experimentar do gozo da vida com Deus. Uma vez posta a escada, que se chama Jesus, cercado por anjos, que sobem levando a oração dos irmãos e descem trazendo as bênçãos do Senhor, a história do homem de Deus continua. Deus se faz ouvir e diz que as promessas feitas a Abraão e Isaque permaneceriam em Jacó. O Senhor jamais esquece, irmão, irmã, ou deixa de cumprir as suas promessas. Eu vou repetir para você: o Senhor jamais esquece ou deixa de cumprir as suas promessas. Ontem eu estive com um casal que conheci, e Deus tem uma promessa na vida deles. E eu pude perceber nesse casal que está agora começando a acessar o WhatsApp e o blog aqui na cidade, e havia uma promessa, e Deus está cumprindo a promessa na vida desse casal. Provavelmente eles farão o curso de teologia também. Deus promete a Jacó que de sua semente haverá um povo numeroso como o pó da terra, que se estenderá do ocidente até ao Oriente, do Norte para o Sul. Por que tudo isso, pastor? Porque depois de Jesus, o Evangelho anunciou, foi anunciado não só aos judeus, mas foi para os gentios. A partir do apóstolo Paulo, foi para as outras nações. Foi para o Sul, foi para o Norte na Europa, foi para o Leste na Ásia, foi para o Oeste, também na Europa, e depois chegou às Américas, no momento em que houve a invasão europeia na América. Então, junto com essa invasão, não veio só coisa ruim, veio também o anúncio do Evangelho, não veio só exploração. Infelizmente, em alguns casos, houve muita exploração e massacre de nações indígenas. Infelizmente, só um parêntese de história aqui, mas também houve gente séria que veio trazer o evangelho para cá. Foi para África, foi para América, foi para Europa, foi para Ásia, foi para Oceania. O fato é que foi para todos os lugares, norte, sul, leste e oeste. O Senhor jamais se esquece das suas promessas. O que ele prometeu a Abraão, ele repassou para Isaac e agora para Jacó. Deus prometeu a Jacó que sua semente geraria um povo numeroso como o pó da terra, que se estenderia por todo o planeta. Através da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, milhares de famílias da terra serão abençoadas, porque Jesus vem dessa linhagem. E a partir de Jesus, nós temos a escada que vai para o céu, e quem o aceita de qualquer lugar do planeta experimenta a salvação, sobe a escada e fica lá na nova morada que Deus tem preparado. Aleluia! Isso acontece em Jesus, o verdadeiro filho da promessa, em quem toda a terra é abençoada. O Senhor promete estar com Jacó em todo o tempo, assim como promete estar conosco em todo o tempo, com você em todo o tempo. Onde ele estivesse amparando, até que as promessas fossem cumpridas na vida dos seus descendentes. Olha, irmãos, até que tudo fosse cumprido na vida dos descendentes, o Senhor ampararia Jacó. Então, até que ele cumpra tudo a respeito de Jesus na história, o Senhor vai nos amparar. Por isso, não precisamos ter medo de mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me amparam. Aleluia. Jacó despertou do sono e disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Jacó temeu, e aquele lugar se chamou Bet-El, ou seja, Betel, que significa casa de Deus e ou acesso a Deus. Mais correto é casa de Deus. O acesso a Deus você pode compreender nessa narrativa através da escada. A casa de Deus é o Betel e o acesso a Deus se dá pela escada, que é Jesus. Jesus é a escada, é a ponte que nos leva para ter comunhão com Deus, para experimentar a vida com abundância agora e a vida eterna. Então se levantou, pegou a pedra que tinha servido de travesseiro e fez um altar de adoração. Irmãos, eu quero motivá-los. Cada vez que o Senhor se revelar a você através de uma leitura bíblica, através de uma mensagem que você ouve, através de uma pregação na sua igreja local, independente da denominação aqui, não estou falando de denominação A, B ou C, quando Deus se revelar a você, ou num hino, ou num cântico, ou até através da natureza, por meio da natureza, quando Deus se revelar e você perceber que Deus está nesse lugar, levante a sua voz e o seu coração, se coloque em condição, em posição de adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Sim, vamos adorar a Deus. É um cântico bastante antigo também. Bom, tudo que eu falo daqui para frente, irmãos, quase sempre vai ser bastante antigo, né? Os anos estão passando. Então se levantou, pegou a pedra que tinha servido de travesseiro e fez um altar de adoração a Deus. O azeite entornado nesse lugar memorial simboliza o Espírito Santo. Nós temos que adorar cheios do Espírito Santo, que sela a mudança do nome do local de luz para Betel, luz para a casa de Deus. Jacó fez um voto com o Senhor, dizendo que se o Senhor fosse com ele e o guardasse, lhe concedendo roupa e comida, ou seja, suprindo as necessidades concretas da vida, e lhe fizesse voltar em paz um dia para a casa do seu pai, então Deus seria o seu Senhor e não somente o Deus do seu pai Abraão, Isaque, mas seria também o seu Deus. É preciso que isso aconteça. Você que, como eu, nasceu num lar cristão, em algum momento isso precisa acontecer. Que o Deus de Israel não seja mais só o Deus do seu avô, ou o Deus do seu pai, ou o Deus da sua mãe, mas em algum momento precisa ser o seu Deus. Também prometeu que de tudo quanto o Senhor lhe desse, ele seria dizimista. Entregaria 10% de tudo que o Senhor lhe concedesse. A escada de Jacó, amados, está entre nós, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Acordemos do sonho e façamos da nossa vida um altar de adoração, cheio do óleo do Espírito Santo e de nosso coração num Betel espiritual, que é a casa de Deus, que somos nós. Nós hoje somos o Betel. Nós hoje somos a casa onde o Espírito Santo habita. Eu repito e finalizo. A escada de Jacó está entre nós, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Acordemos do sonho e mergulhemos no sonho do reino e façamos da nossa vida um altar de adoração, cheio do óleo do Espírito Santo, e de nosso coração façamos um tabernáculo, um Betel, um lugar para habitação do Espírito de Deus, um lugar para habitação de Deus, e que nós vivamos com Ele eternamente. Aleluia. Amém. Se você está começando a ouvir, ontem eu passei para duas pessoas, essa é a forma que eu tenho desempenhado o ministério do Evangelho. Se você deseja ouvir mais 150 mensagens, meditações, não são exatamente pregações, porque a pregação ela nos dá chance de explorar muitos outros elementos, mas são meditações. Se você deseja, o endereço, preste atenção, é bloglogos7.com. Blogspot com temudo.com, blog logos 7, numeral, só o numeral 7, ponto blogspot.com, blog logos 7, ponto blogspot.com. Nosso objetivo é chegar até o final do mês atingindo 1.000 pessoas e eu tenho certeza que o Senhor vai nos conceder, se não esse mês, o mês que vem, mas nós estamos avançando no anúncio do Evangelho. E vem aí também a Faculdade de Teologia, a partir de março, se o Senhor nos permitir. Vamos tentar conveniar com uma instituição seríssima, e depois eu menciono, não tenho autorização deles para mencionar ainda. E vamos tentar fazer esse convênio. Se você quiser também passar um telefone, algumas pessoas agora estão mandando. Então, mande o telefone da pessoa, se ela deseja ouvir mensagens, e é só você mandar para nós o telefone e nós a colocamos nesse grupo de WhatsApp. Vamos aproveitar a tecnologia a favor de coisas boas, não só através de outras coisas aí que nós vemos por aí que não edificam. Tá bem? Então, entre em contato conosco, tenha coragem e pergunte para a pessoa se ela quer ouvir mensagens e você vai estar colaborando com o anúncio do Evangelho. Muito obrigado desde já pela sua gentileza. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Que Deus faça de você, meu irmão, minha irmã, como fez com Jacó. Que a escada de Jacó se ponha diante de ti. Que você mergulhe no sonho do reino. Que você transforme a sua vida num altar de adoração, cheio do óleo do Espírito, e faça do seu coração um tabernáculo, um Betel, um lugar da habitação de Deus. Um grande abraço e uma boa tarde e noite para você. Deus abençoe.